Salve, salve pessoal, aqui é o Alan Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a coisas externas. Pessoal, vocês, assim espero, assistiram o vídeo anterior a esse que eu estou gravando aqui para os senhores. Que, caso não tenham assistido, eu alerto os senhores que assistam para assim ter uma melhor compreensão do áudio que eu estou gravando para os senhores. Que é sobre o caso, né, do Daniel Halsted, que foi morto, né, pela filhinha branca, loira, de olhos azuis dele, né. Quem assistiu o vídeo tá ciente, né, dos acontecimentos que antecederam a esse caso, né. Eu vou fazer um breve resumo e vou opinar aqui para os senhores a minha visão como Red Pill. E por que, pessoal, a Red Pill está sempre certa. Nós estamos sempre certos, nós não estamos errados em nossas análises. Que a gente percebeu, né, que a menina, desde pequena, já tinha alguns problemas psicológicos graves, né? Mas a gente também percebe que tudo isso ocorreu devido a negligências, né? E uma não naturalidade no crescimento dessa moça, né? Como a gente vê no vídeo Lobo em Pele de Cordeiro. O pai virou dono de casa, né? Ao invés da mãe ser dona de casa. Enquanto isso, a mãe, ela foi se candidatar para um cargo de senadora pelo estado de Nevada, na cidade de Las Vegas. Para quem não sabe, a mãe da menina em questão é do Partido Republicano, então ela é uma conservadora. Eu já venho alertando isso aqui, né, em vídeos anteriores, que não adianta nada o cara se dizer conservador, você não está conservando nada, você não detém autoridade dentro da própria casa. Como você viu, o conservador lá, o republicano do Daniel, do Daniel, foi virar dono de casa e a esposa dele, conservadora, vai virar carreirista. Já começou errado. Que o conservador, ele não conserva nem autoridade dentro da própria casa, nem as tradições que eles dizem defender. Entendeu? É por isso que eu falo aqui no canal: o filho do conservador vai virar travesti, vai virar drag queen, vai virar trans, vai tomar gala no ânus, tá? Vai tomar muito pirocado no cu. E a filha do conservador vai acabar trabalhando no Blacked, vai trabalhar pro Greg Lansky, vai fazer casting pro Greg Lansky e vai tomar leitado de 5 pox pra aprender a não ser otário, aprender a não ser pau no cu. Porque esses conservadores não conservam nada e depois querem ensinar a gente a ser homem quando eles não são homens. Quando eles não detêm autoridade dentro da própria casa. Eles adoram falar sobre nós, MGTOWs, Red Pill, sobre responsabilidade, mas eles não entendem. Não existe responsabilidade sem autoridade. Esse é o problema do conservador. Ele quer ter responsabilidades enquanto não tem autoridade nenhuma. Por isso, já começou errado. Terminou errado. Começou errado, terminou errado. Foi morto pela própria filha. Pensa nessa menina, pessoal. Ela cresceu vendo o pai sendo dono de casa. O pai é conservador. A mãe, conservadora, virou carreirista e foi tentar o Senado. E ganhou. Virou senadora pelo Partido Republicano, que, segundo alguns, é um partido conservador, né? Segundo alguns. Mas, pelo que eu tô vendo aí, a janela de Overton tá se movendo mais e mais pela esquerda. E ela vendo isso, ela foi o quê? Alimentando um sentimento de hostilidade pelo pai. E o pai dela, pessoal, eu sempre vou insistir nessa pauta. Sei que é polêmica, tá? Sei que é polêmica, mas vou ter que insistir nessa pauta. O pai dela é um homem branco. E eu já venho falando aqui há muito tempo. O problema do homem branco é que o homem branco ama demais suas mulheres. E por isso tudo dá errado pra ele. Eles não sabem dizer não pra mulher branca e abrem muitas concessões. Quando, na verdade, é as mulheres brancas que têm que ter medo de perder o homem branco. Principalmente na sociedade americana. Pois é o homem branco americano que gera riqueza na sociedade americana. E no momento que ele vai embora e vai para a Ásia, vai para a China, para o Japão, para a Coreia do Sul, ele leva a riqueza dele junto com ele. Junto com ele também vai o seu conhecimento. E o que está acontecendo com os Estados Unidos? Com a gente vendo o fenômeno WMF, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu também mencionei esse problema no fenômeno que eu abordei aqui no canal dos relacionamentos interraciais, a verdade nua e crua sobre relacionamentos interraciais nos Estados Unidos. Você pega uma menina branca, criada num ambiente familiar totalmente desestruturado, mesmo conservador, não é só o esquerdista democrata, o homem esquerdista democrata que é sojado, o homem de direita, ele é sojado, ele é feminista, ele é marianista, né? Ele é um ginólatra, né? Mangina, ele beta a própria filha. E por isso ele destrói a própria família. Essas meninas, pelo menos a Sierra, vamos analisar só o caso da Sierra, vendo o pai sendo emasculado, dentro de casa, trabalhar como dono de casa, que a senadora fez lá, a esposa dele, e o divórcio. Arrumou um outro marido que também é um senador. Chutou a bunda dele e fez um Mocking Branch. Arrumou um cara que tinha um status mais elevado e tinha mais recursos. do que ele e se mudaram para o Alasca. A menina ficou lá, naquele período de tempo, no Alasca, vivendo com a mãe, e ficou afastado da filha. E você vê que ele tem filhos também. Se não me engano, ele teve 3 filhos. Foram 2 meninos e uma menina. Ele negligenciou totalmente os meninos, enquanto ficava betando a própria filha. E no fim, ele foi morto por quem? Pelos filhos? Não, pela filha. Nesse período de tempo, com certeza, ela sofreu um pouco de alienação parental, né? Quando ela voltou a morar com o pai, ela já não tinha respeito pelo pai. E aonde que ela foi buscar, pessoal, masculinidade, virilidade, se relacionando com homens fora da sua janela racial? Tanto que no vídeo do Discovery ID, né, a avó da menina, né, por parte de mãe, ela fala que parecia que a Sierra tinha auto-ódio, ela não gostava de si mesma. A verdade é que ela não gostava de ser branca, por causa do pai, que era um frouxo. E por isso ela começou a se relacionar com um homem fora da sua janela racial, que foi o Aaron Herrera. Não, Aaron Guerreiro. Você olha a foto do cara, pessoal. O cara é um mexicano. Ainda tem aqueles idiota do Brasil paralelo se doendo pro mexicano. Você, conservador, a sua filhinha branquinha, loirinha de olho azul, vai virar marmita de mexicano. O chicano vai enfiar o taco nela. Taco, a comida mexicana deles, o taco. O kebab tem um kebab, né? O muçulmano gosta de comer kebab. O mexicano gosta de comer taco. Ele vai enfiar o taco bem apimentado no rabo da tua filha, na pulseira da tua filha, e depois vai matar você. E a tua filha vai agradecer a ele por ele ser o homem que você jamais foi. Inclusive, no vídeo em questão do Discovery ID, se eu não me engano, é no minuto 21:50. Aparece uma menina POC, né? Uma POC Girl. Essa POC Girl é a namorada do Daniel Halsted, o pai da Sierra. E no minuto 21:50, a POC Girl, ela fala o seguinte, pessoal. Ela fala aquilo que eu já venho alertando aqui no canal há uns 5, 6 vídeos. Eu venho abordando isso. Eu venho sendo extremamente repetitivo. Eu sei que é chato abordar isso de novo, mas eu vou ter que falar novamente. O problema do Ocidente. O problema do Ocidente é a tolerância. A POC Girl, ela fala isso. Que o pai da Sierra, o Daniel, era muito tolerante com ela. E ela se aproveitava disso. E é essa tolerância dos pais, no geral, que tá gerando esse monte de mulher doente mental, de mulher problemática. Desculpa, pessoa que menstrua. Nós estamos vendo o quê? Um monte de pessoa que menstrua, narcisista, prepotente, arrogante, egoístas, mimadas, egocentristas. Tudo isso vem de casa. Vem desses papais que não sabem dizer não para a filha. Desses papais que ficam betando a própria filha. Vocês podem pegar vídeo no TikTok, aqui no Brasil mesmo, de menina levando o pai pro show da MC Pipoquinha. E o pai nem parece ser um pai, parece ser um chaveiro, um acessório. Pra você ver que esses caras já não têm autoridade dentro da própria casa. Tem vídeo no TikTok do papai lá, betando a filha, comprando bolsa da Chanel e da Prada. Esses caras de classe média alta. Pra quê? Pra no final a filhinha dele sair da Zona Sul, sair do asfalto, subir no morro, dar pra uns caras de casta baixa. Porque esses caras de casta baixa, esses caras do morro que andam de fuzil Kalashnikov, esses caras sabem dizer não. Elas gostam disso. Mulher gosta de quando o homem diz não para elas. Por que vocês acham que elas são tão obcecadas pelo MGTOW, pela Red Pill? Porque a gente diz não. A gente diz não para elas. Coisa que o conservador não diz, o comunista também não diz. Mas a gente diz e elas ficam obcecadas pela gente. Porque o não para elas é uma forma de segurança. Quando o homem diz não para elas, é pela segurança delas. Esses caras não se importam com a segurança delas. E dizem sim o tempo todo, porque eles não estão nem aí para a segurança delas. Eles estão aí para a validação delas. Entendeu? Eles só querem validação. Eles só querem betar e serem betados. Só isso. E é por isso que tudo acaba em tragédia. E nada está dando certo no Ocidente, por culpa da tolerância. E eu também venho batendo com força nisso, na questão do cristianismo. Eu sei que desagrada alguns dos senhores que são cristãos, principalmente protestantes, mas pessoal, hoje o cristianismo ocidental, principalmente o protestantismo, é uma ferramenta de subversão para emascular homens. Qual é o símbolo do homem emasculado, se não a tolerância? A tolerância é a virtude dos fracos. O homem tolerante é um homem sem virtude. É um homem sem honra, sem palavra. Eu nunca vou esquecer daquele caso envolvendo aquela Duda Reis e o Nego do Borel, que a própria menina Duda Reis chamou o pai de haxixe, porque o pai meio que não apoiava o relacionamento dela com o Nego do Borel. Fudeu com a carreira do cara lá do POC, muito bem merecido, que é um otário, né? Foi bem na época do Covid, né? O O cara se lascou todo, não tinha mais show para fazer, o cara tava quebrado. Na época, ele até deu uma entrevista falando sobre isso. E para sair por cima, como vítima, ela acusou o cara de um monte de coisa e ferrou com a carreira do Pock. E hoje o Pock tá ferrado aí. É o típico Pock burro, idiota, de casta baixa, que ascende socialmente e a primeira coisa que ele faz é alavancar a vida profissional de uma mulher branca. Tá ligado? E elas se aproveitam disso porque elas sabem do valor do mercado sexual dela. Tá ligado? Elas sabem que os caras valorizam muito a branquitude delas, porque para eles isso é status. Mas para elas, a blanquitude deles não é status nenhum. Tá ligado? Depois voltou para casa, o papai perdoou e aceitou ela em casa. Depois de tudo que ela fez contra o pai, chamando o pai de racista, chamando o pai de preconceituoso. Esse é a face, pessoal, do homem tolerante, do homem fraco, sem virtude, sem caráter, sem lealdade, com a sua própria masculinidade. Você vê, o cara vem de uma família de médicos, de classe média alta do Rio de Janeiro, pagava 10 mil de aluguel para a filha num apartamento top, na Barra, enquanto isso a filha tava lá no morro, dando para um jagunço, em troca de fama e status, e para sinalizar a virtude que ela namora com uma minoria oprimida, supostamente oprimida. E foi isso que aconteceu com o Daniel aí, ó. Pai conservador, republicano, a mãe também. O pai que, como os conservadores dizem que são masculinos, né, e viris, não era viril, não era rústico, não era masculino, ela foi buscar essa masculinidade, virilidade em outro lugar. E depois de matar o pai, sabe o que ela foi fazer? Ela subiu pro quarto, depois subiram pro quarto e o Pock comeu ela. Eles transaram. E depois gravaram um vídeo pro YouTube. Eles tinham um canal no YouTube na qual eles falavam assim: a gente acabou de esquartejar, matar alguém e foi muito divertido. E agora a gente vai transar muito. Ele falou: a gente acabou de transar, a gente vai transar de novo. E ela com um sorriso no rosto. É isso aí, ó, conservador. Essa é sua filhinha. Fica aí. Fica betando a sua filha, branca, loira. Fica. Esse vídeo é pra você que é pai, para de ser cuck. Para de ser beta. Porque aqui eu não sou pai, mas eu sei que meus vídeos chegam em gente que é pai. Eu sei que vocês assistem. Vocês que são pai, eu sei que vocês assistem. Não bete a sua filha, caralho. Para com isso, coisa feia. Diga não para elas. Ah, não quero. É não. Ah, mas eu quero. Não. Acabou. É só falar não. Vocês dizem não pros seus filhos. Por que você acha que os seus filhos crescem como adultos responsáveis? Porque você diz não para eles. É isso aí. Tá tudo errado, pessoal. Tudo errado, tudo errado. Né? É tudo começa em casa, pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui. A família é a base de tudo. E realmente é a base de tudo. Se você não começar ela direito, você não tiver uma direção, não focar na educação dos seus filhos, ser baseada em valores, sabe? Valores, tradição, cultura, tribo, lealdade à tribo, é esse tipo de coisa que vai acontecer com a sua filha. Você que é conservador, você que é ginólatra, que acredita nessa porcaria de família nuclear. Porque, pessoal, vou falar uma coisa. O Ocidente não foi construído na base da família nuclear. O Ocidente, ele foi construído a partir da família estendida. A família estendida fez o Ocidente o que é hoje. Não foi a família nuclear. Isso é papo de liberal conservador, que não sabe de nada. Quando você tem uma família estendida, você tem uma comunidade que cuida de você, como pai, da tua esposa, dos teus filhos. Você tem uma rede de apoio muito maior. Quando você tem o êxodo rural e a imigração para os grandes centros urbanos, para as cidades, a gente tem a formação da família nuclear. As famílias, elas ficam desmembradas. Cada um vai para uma cidade, cada um vai para um condado, para um estado, e com isso as famílias ficam longe. Dessa forma, as famílias não têm aparato mais um dos outros. E tem que começar a confiar seus filhos a estranhos. É aí que surgem escolas, escolas públicas, creches. Pessoas estranhas educando seus filhos ao invés de você. E o conservador acredita nisso, acredita em família nuclear. Aí o que acontece quando essa família não tem amparo de uma comunidade onde estão seus semelhantes? Ela vai buscar amparo aonde? No estado. No estado de bem-estar social, no welfare state, no food stamps, no assistencialismo. E a gente sabe que o assistencialismo é um câncer. Você entra e não sai mais. Quem entra no estado de bem-estar social não sai. E a gente sabe que o estado de bem-estar social, o dinheiro oriundo desses programas sociais, é um dinheiro maldito, é um dinheiro sujo, porque foi um dinheiro que foi adquirido através de coerção, através da força bélica do Estado, utilizando impostos, tributação. Então é um dinheiro maldito, é um dinheiro sujo, é um dinheiro de sangue. É o dinheiro que foi roubado de outras pessoas e tá sendo dado a você. Por isso que essas pessoas, quando entram no bem-estar social, elas não saem, porque elas estão amaldiçoadas. E elas amaldiçoam seus filhos também. Esse caso da Sarah aí não é um caso isolado, é muito comum. Aqui no Brasil a gente teve o caso da Suzana Richthofen, que era de uma família de alta classe. Os Richthofen eram descendentes de terceira geração do Barão Vermelho, que foi um piloto alemão da Primeira Guerra Mundial, um dos maiores pilotos da história da humanidade. que a humanidade já viu em ação. O cara bateu mais de 81 caças inimigos. E olha o que aconteceu. Uma família de alta classe, mas toda sequelada. Papai carreirista, mamãe carreirista, o filho meio bobalhão, como de costume, excluído pela própria família. A menina, no caso Suzane, mimada, com certeza o pai betava ela, né? Então ela cresceu com uma mulher egocêntrica, narcisista, arrogante, prepotente. Aí essa menina foi buscar para onde? Num POC. Foi se envolver com os pardola dos irmãos Cravinho lá. Se envolveu com eles. Utilizou eles, né? Porque a gente sabe da força que uma buceta rosa tem. A gente sabe. Um cu rosa, uma bucetinha rosa, um peitinho rosa, para um pardola que valoriza demais a branquitude, o whiteness. Elas sabem que é uma arma de controle. Elas sabem que pode controlar esses caras com isso. E elas usam a sexualidade dela, porque sexo é tudo que elas têm, sexo é tudo que elas são. Igual no filme da Barbie que acontece isso, né? Pra fazer os POCs matarem, né? Só que tudo foi pela culatra. E ela se fudeu porque ela é burra. Porque ela é branca, é loira e é burra. E quando você coloca uma mulher branca, loira e burra e um POC junto, só dá merda. Não tem nada que sai direito dali. Porque ambos são sequelados, ambos têm auto-ódio e ambos são burros desnutridos cerebralmente. Por isso que dá essas merda e nada dá certo. Isso não são casos isolados, pessoal. Ocorre em todo lugar do mundo. Junto a uma mulher branca, loira, de olho azul e um POC, você vai ver a merda que vai dar. Vai dar uma Susana Richthofen, meus irmãos Cravinho, vai dar essa idiota aí, dessa Sierra e esse Aaron Guerreiro, o mexicano aí que os conservacãs se sente pena. É isso que vai acontecer com você, o conservador que defende mexicano, que tá com peninha porque o México descriminalizou o aborto. É isso que vai acontecer com você. O mexicano vai chegar no teu país, vai comer tua filha, depois tua filha vai pro mexicano te matar. Ele vai te matar, vai trepar com a tua filha, vai faltar com ela, depois ela vai agradecer a ele por dar a ele autoridade sobre ela que você não deu. Porque você é um beta, você é um cuck, você é um conservador. Até a próxima. Welcome back to our YouTube channel. After earning day three after murdering somebody. Whoa! Don't put that on camera. It was worth it. And we had sex a lot today. Mm-hmm. It was worth it. Yeah, plenty of sex. I was paying them for doing it. And no bleeding this time. Mm-hmm. We got through that. We overcame. Mm-hmm. Yeah.